Pula baú quem quer ou não. Pula baú quem quer, irmão. Pula baú quem quer ou não. Pula baú quem quer, irmão.